236, Alfa Juliette Porto 9. Alfa Juliette Porto 9, pra apresentar. Conforme instruções do centro Recife, sou mantendo o voo 330 para evitar tráfego. No caso de falha de comunicações, naturalmente o voo 330 como sinal, contexto. Ok, segue a subida e sobe e mantém restrito 330, 3520. Eu lembro qual é até o 3520. Mike and Fox Control. Submeta nível 330, é o centro de si, essa é a ICA 1-2-5, encontrei na 1-2-5-4. Bom dia, senhor. O Golf SF na ponte número 2. Solicito autorização para um Brauer, o motor número 2, da subchefe de vazamento do mesmo. Colhendo com a equipe de solo e reporte até. Positivo, se a empaia já está feita, ok? Sim, então reporte até. Finalizando o check, fechou. 7. Graças, bom dia. Passamos a pedir autorização para o Gol 1161 para Guarulhos? Afirmo, está autorizado para Guarulhos, nível 360, certeza 10. Decolagem da 10, curva direita, tração 1, no Lisa, ótima. 5143-1208. Pela primeira vez, sai. 1208. Autorizado Guarulhos, 360, 310 é a rota, decola 10, curva direita ao perfil da Savo Uno, transição ótima. 5146, eu transformo em 08, controle de saída, Gol 1161. Chame para o outro lado. Chamará. Decodando da Delta. Taxi autorizado, parte 1 no Índia, ponte espera, chame pronto, ajuste no 0 no 7. Agora o Índia, ponte espera, chame pronto, no 1 da hora. Era da onda zero para decolagem, gol 1 no número 1. Não autorizada a linha de colapso na zero, né? Onda 00 grau para circulação. E a linha de escola, onda zero, gol 1 no número 1. Chame 5143, chame o controle 1208. Colo 4-3, acelerado agora, chamar o convênio. 1-2-0, nesse momento. Zero Andrade. K3601, informação Delta, parqueado 07 para São Paulo 380. 3601, São Paulo 01, já terminando no de voo 360, no colo da pista 10 em primeira curva à direita, seguida São Paulo, lenda, Motiva. As Motiva transmitindo 0, cuidado, transmitindo 6, segue a todo plano. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo 360, decola no 0, curva direita, tango 1 na transição, Leda, Motiva, Zulu, 16. 5146, transponder, 1208, controle. Correto, controle 1201, chama o tempo de cima. Agora, quando pronto, está 3601. 9161 para você. Autoriza, bom, ativa, tá presente. O 9161 na superfície é feito Recife, na frequência 128, decimal 35, eterna 123, decimal 8. 2235, 238, obrigado, o 9161. Alô, bom dia, o Chanel, canal da Bequila. Alô, canal da Bequila, está no site principal, solicita reboque da ponte 6 para a ponte número 8. Acho que eu não tinha mais de ter voz. Aguardo, é o canal da Bequila.